Desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo, clamo por ti. Se me chama em mim, dá-me olhos para tua face, tua face. Quebrado e prostrado, encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei, encha-me com tua graça. Estou sem força, preciso da tua.